Protestors. Protestos, rolam protestos. Nos quatro cantos eu vejo protestos. Protestos, rolam protestos. Alguns verdadeiros, confesso. Alguns usam canal digital, preso em seu confortável sofá. No processo causam regresso, criticando quem está no manifesto. SP, centro, conflito come solto. Gás pimenta é pouco pra dispersar o povo. Marcham com seus cães contra o calmo manifesto. Corre, corre pelas ruas e o pavor ao olhar os prédios. Surgem com panelas e álcool pra beber. Uniformizados para o quê? A seleção jogou confuso. Manter seu patrimônio singular e fraco. A rua vence a sua voz. Protestos, rolam protestos. Nos quatro cantos eu vejo protestos. Protestos, rolam protestos. Alguns verdadeiros, confesso. Protestos, rolam protestos. Nos quatro cantos eu vejo protestos. Protestos, rolam protestos. Alguns verdadeiros, confesso.